CYB 204, 95.9 MHz. Rádio Liberdade FM, feita pra você. Avenida Nazaré, 1223. Belém, Pará, Brasil. CYI 531, 1130 kHz, onda média. CYG 361, 4.955 kHz, onda tropical. Emissoras Rádio Marajoara Limitada, Belém, Pará.